500 brutal miles. The most anticipated moment in racing. Fala galera do Truvade, começando a nossa edição número 81, já chegamos ao número muito grande aí, né? E começando, né, a edição mais molhada aí, vamos dizer assim, desse ano até agora, a edição que mais caiu água, a edição que mais as corridas atrasaram por causa de chuva, bom, vamos dizer que praticamente choveu o final de semana todo, né? Choveu na... durante o Qualify, atrasou o Qualify da Sprint Cup, atrasou a corrida da Xfinity, choveu no domingo, atrasou a corrida da Sprint Cup. Então foi um final de semana de muita água lá em Daytona, mas a corrida aconteceu na sua totalidade, né? Nos buracos aí, nos espaços aí, nos intervalos da chuva aí, deu para acontecer a corrida na sua totalidade, mesmo acontecendo bem depois, bem fora do prazo de marcado de início aí, né? Essa edição número 81 vai estar só eu e o Elião, né? O Pedro ainda não está vivo, ele deve estar perdido no meio das fazendas lá. O Guilherme não vai poder estar com a gente essa semana, né? E o Thiagão também e o Fábio Campos, como é segunda-feira, eles estão gravando lá o Café com Velocidade. Então, hoje, nessa edição número 81, eu e o Elião, é para falar o que aconteceu lá em Daytona, né? Final, como já falei, final de semana mais molhado do ano aí, que caiu muita água por lá. No meio dessa tanta água assim, né? Tivemos um lindo pôr do sol ontem em Daytona, entre nuvens, chuva e o sol se pondo. Tivemos imagens lindas ontem lá de Daytona lá, que para mim não começou com o horário, mas realmente valeu a pena cada imagem que foram fotografadas e geradas pela televisão aí. Bom, vamos para a corrida, né? Vamos começar então, sempre na ordem cronológica aí. Vamos falar da Xfin Series, né? Que aconteceu lá no sábado à noite, bem à noite mesmo. A corrida era marcada para começar por volta de 8h30. Foi começar, era mais de 11 horas da noite, né? A corrida atrasou um pouquinho aí. A Subway Firecracker 250 lá em Daytona, né? A 14ª edição da Xfin Series em Daytona. Foram 104 voltas disputadas, né? O total seria 100, mas tivemos aí um Green White Checkered, né? A corrida teve duração de 1 hora e 57 minutos. E o vencedor, né? Não é, que para mim não é nem um vencedor, é o sobrevivente aí, né? Foi o Austin Dillon, que terminou com o carro inteiro. O Austin Dillon dos carros principais aí, foi o que terminou realmente com o carro inteiro. O resto aí para baixo aí, pessoal, Elliot Sadler foi o segundo, mas teve pancada. Chase Elliott foi o terceiro, mas teve pancada, né? O Casey Kane, na verdade, ele foi o quarto colocado, mas ele, quando teve realmente o Big One mesmo, né, ele era o Lucky Dog. Então ele ganhou uma volta aí. E nesse final aí ele acabou herdando várias posições aí também do outro acidente que teve no finalzinho aí também, né? Foi onde o Casey Kane começou alguma reação e terminou em quarto colocado. Bom, destaque realmente, vamos destacar o Austin Dillon aí, o vencedor da Subway Firecracker 250, né? O Austin Dillon que chegou a sua vitória de número... se eu não me engano, número 4 ou 5, posso estar enganado, mas eu creio que é isso mesmo, a primeira vitória dele em Daytona, vitória número 5, isso mesmo, a primeira vitória dele em Daytona, né, isso aí também, primeira vitória em Daytona eu tenho certeza, né, e curiosamente, é um dado até interessante, Leão, depois você comente sobre isso, é a primeira vitória dele que ele não larga na pole, né? Todas as outras 4 vitórias dele foi quando ele teve um carro dominante e largou da pole, e essa foi a primeira corrida que ele venceu não largando da pole, E foi a corrida que menos voltas liderou, que foram 9 voltas também das 5 vitórias. Essas foi a corrida que ele menos voltas liderou, foi apenas 9 voltas lideradas, né? Antes havia sido no Kentucky, que ele tinha liderado 65 voltas. As outras todas no Kentucky, a primeira dele no Kentucky, né? Las Vegas e Charlotte, ele liderou praticamente quase que na totalidade da corrida. Então, as outras 3 corridas foram dominantes aí. Então, vamos dizer assim, o Austin Dillon foi o sobrevivente da noite aí. Ele, claro que tem um equipamento da RCR, claro que é um equipamento muito superior, por exemplo, ao Dakota Armstrong, que estava do lado dele, ao Benny Gordon também, que fez um top 5 ali, né? O primeiro top 5 na carreira do Benny Gordon, né? Tivemos também o Harrison Holmes também, com o carro número 0 também, da Johnny Davis, o Ross Stein também, com o carro número 4, salvando os dois carros da Johnny Davis aí, salvando um top team. Isso aí são coisas raras de se ver, né? Só para falar aqui para vocês, que o Benny Gordon, esse foi o primeiro top 5 na carreira do Benny Gordon na Xfinity Series aí. São 20 largadas, né? Foi o primeiro top 5 aí do nosso amigo Benny Gordon. Do Harrison, né? Do Harrison Holtz, foi o primeiro top team na carreira dele também aí, né? Do Harrison Holtz aí. Então, pessoal, corrida muito boa, corrida bem movimentada. Eu, teoricamente, particularmente, eu gostei muito mais da corrida da Xfinity Series do que da Sprint Cup, né? Uma corrida movimentada mesmo, uma corrida para cima. Eu acho que também, até por questão de voltas, né? Então são apenas 100 voltas, uma corrida super rápida. Então eu acho que os pilotos conseguem ser um pouco mais agressivos o tempo todo do que uma corrida de 400 milhas, onde que tem que economizar um pouco de equipamento para durar muitas voltas aí. Esse foi o meu destaque, Leão. Quinta vitória do Austin Dillon, né? Sua terceira vitória em 2015. Vai caminhando aí o Austin Dillon aí para ser talvez o maior vencedor do ano, quem sabe, não sei, né? Então, mas o Austin Dillon está brigando fortemente aí, fielmente, com o carro 33 aí, fazendo mais uma grande corrida desse carro número 33 aí. Só para destacar aqui, Leon, eu já vou dar meu prêmio, fez muito pelo pouco que tem, claro, que é o carro do Benny Gordon. O Benny Gordon corre com um carro caseiro. Tipo, o cara fez esse carro aí no martelinho aí, na unha aí, e o carro terminou no top 5 aí, levando 31 mil dólares para casa. E eu vou até curiosamente ver aqui qual foi a maior premiação que ele já levou até hoje. E teve um Daytona aqui também que ele conseguiu um. Daytona paga mais. Daytona de 2012, geralmente Daytona paga mais. Foram 46 mil dólares aí. Essa foi a segunda maior premiação do Benny Gordon. Leon, seus destaques da Subway Firecracker 250. Então, pessoal, semana bastante complicado, na minha opinião. Para o Dexin foi bastante interessante, né? Estava muito difícil os caras escalarem o pelotão. No início da prova, totalmente dominado por alguns pilotos ali, carros RCR, como o próprio Brian Scott, né? Que foi o piloto que mais liderou no dia, né? O Ty Dillon sempre andando na frente, só que aí algumas bandeiras amarelas no final e alguns big warnings acabaram mudando a história, né? Prova de sobrevivência, o meu primeiro destaque aqui, né? Claro, o Austin Dillon, né? Ele teve uma prova um pouco mais difícil, né? Do que o Ty, né? O Ty ficou sempre ali na frente, já o Austin não, ele teve alguns probleminhas, teve que vir um pouco lá de trás. Conseguiu sobreviver naquele último Big One, naquela bobagem que o Brian Scott fez, né? Ele, tipo, como você até falou, né? Nas provas do Sprint Cup, o que a gente vê muito. Em Daytona, né, principalmente na prova noturna, é o líder bloqueando os caras que vêm atrás, né? Ele normalmente na linha de cima, né, Léo? Com mais velocidade. O nosso amigo Brian Scott foi fazer isso na reta, errou o time lá e acabou provocando toda aquela lambança lá, perto do final da prova. Mais uma vitória pro Austin Dillon, né? Justamente na primeira prova do Dennis Stockman, né, que até A última prova da Xfinity era o chefe de mecânicos da equipe do Tyne, né? Tudo bem que Daytona é Daytona, né? Não, acho que não tem muita relação, né? Daí que nesse final de semana teve o Nick Harrison como chefe de mecânicos, né? Com a vitória aí, o carro 33 está 39 pontos atrás do 22, né? Já está aparecendo firme ali pela briga pelo Campeonato de Proprietários, né? E como você muito bem citou, né? O Elliott Sadler, mais uma vez, um ótimo final de semana. Ele que venceu recentemente o Super Speedway pela Xfinity Series, né? Em Talladega no ano passado. Fez uma prova bastante correta ali, sobrevivendo. Foi uma ótima prova dele. A gente sempre critica o Elliott Sadler, né? O rafting dele não foi. Quer dizer, o rafting dele foi bom, né? 105, né? Usando experiência. E ele por pouco não venceu a prova, né? Por pouco. Tivesse mais ajuda de alguém ali. Também no final, né, Léo? Tinha poucos carros inteiros, né? Até o próprio Benny Gordon, que você citou, né? Se envolveu naquele penúltimo pinguane, né? Seguindo aqui, o Takoda Armstrong, que é um piloto que conseguiu mais um bom resultado em Super Speedway, né? Vem se salvando nesse tipo de pista, né? Que sexto lugar. Quem leu o preview que eu fiz no meu blog lá, que eu citava para ficar de olho nos carros da JT Motorsports, né? Equipe do Landon Cassio. Os outros dois pilotos do time que se destacaram. O Ross Chastain terminou em décimo lugar. O Chastain teve problema no início da prova, chegou a ficar duas voltas atrás, mas com todas essas confusões, né? Terminou em décimo. O Harrison Holt, que para quem não lembra, em Chicago, fez uma prova bastante interessante, ele que substituía o Landon Cassio, né? Que não correu naquele final de semana, ele normalmente sempre esteve nessa terceira operação, estava na segunda operação do time, fez bom papel, chegou ali no top 15 até. Nesse final de semana, na parte final da prova, ele chegou até em quarto, quinto lugar, muito agressivo, né? É aquele negócio, às vezes temos bons pilotos que não se adaptam em Super Speed, e de outra maneira, tem pilotos que, tipo, às vezes. Nunca vão ter um bom equipamento, nunca tem chance e se aproveita desse tipo de traçado para ter bons resultados. O Harrison foi muito bem nesse final de semana. Em 11º lugar, o seu ídolo, o Jimmy Hill, né, Léo? Fosse que o 11º lugar vai poder contar para os amigos que nas festas, né, Léo? Você sempre Isso, tira sarro ele vai dele, né? ficar feliz. E Vai. conseguiu um bom resultado. Então, mas ele está na equipe JGL, ele entrou no lugar do nosso glorioso Eric McCrory, né? Que tá no TriStar agora, né? Tirou a vaga do Mike Briggs. TriStar que foi um fracasso nesse final de semana, né? O Cale Conley bateu pelo menos quatro vezes que eu vi, provocou as duas amarelas, se envolveu em outros dois incidentes. Não sei se vão conseguir reaproveitar aquele chassi Gary do 14, né? E o outro piloto deles, o Brake Coke, também se envolveu em confusão, né? Também teve o carro destruído. E o McCrory é aquela coisa de sempre, né? Sempre destrói os seus carros. O outro ponto que eu quero pegar aqui, né, é o Chris Buescher, né? Chris Buescher teve um final de semana bastante difícil nesse ponto que eu te falei, né, Léo? Ele não se qualificou tão bem e na hora da prova estava muito difícil você ver os caras avançarem vindo lá de trás, né? Ele tinha duas opções, uma era ficar lá atrás esperando o que ia acontecer, né, Léo? Tática que ele adotou na primeira metade da prova. No meio da prova ele tentou ser mais agressivo, tentou crescer. Andando ali no meio do pelotão, pelo lado de cima, e ali é um lugar muito perigoso, né, Léo? É muito comum você ter incidentes ali, e ele foi vítima de um desses incidentes, né? Chegou a ficar duas voltas atrás, né? Perdeu mais uma volta ainda, né, por punição, ele, o Casey Kane, mais outros dois pilotos que eu não me lembro quem que era. Não sei se o Cal Vinti também teve esse problema, mas enfim. Will Smith também, eu acho que também recebeu punição, né? Conseguiu. Por muito pouco não ficou na volta do líder, terminou em 12º lugar, talvez tenha sido uma das melhores posições dele durante a noite, e conseguiu salvar pontos em relação ao Chase Elliott, né? E de certa maneira, agora ele aumentou em 5 pontos sua vantagem ao vice-líder, que agora é o Chase Elliott. E o último destaque que eu vou dar é o Ty Dillon, que para mim foi o grande perdedor da noite. Ele tinha tudo ali para. Consegui descontar alguns pontos do nosso glorioso Chris Buescher, mas foi vítima de um acidente que praticamente o deixa numa situação um pouco complicada no campeonato. Terminando aqui com o Chase Elliott, né? Terminou em terceiro lugar, sobreviveu, fez aquilo que podia, né? Porque você cobrar uma vitória em um Super Speedway é muito complicado, né, Léo? Você cobrar a vitória. Eu acho que nas condições que ele estava, ele fez o que deveria ter sido feito. E eu acho que o grande problema dele foi que o Chris Buescher conseguiu salvar pelo menos 13 pontos, 15 ou 13 pontos, porque vários pilotos tiveram o mesmo problema que o Buescher, e terminaram bem atrás. Ele conseguiu salvar alguns pontos, aumentou a vantagem, e agora, certa maneira, tem 33 pontos, né, Léo? Faltando agora, essa foi a 14ª, não, 17ª etapa, Léo? Qual etapa que foi agora? 15 largadas, 15 provas, né? A gente já está chegando na metade do campeonato. Tem os três road courses que, em tese, são provas também wildcard, né, Léo? Principalmente Road America, né? Onde Mid-Ohio, as provas que a gente teve em Mid-Ohio eram, de certa maneira, um pouco previsíveis, né, Léo? Mas Watkins Glen também eu acho que é um pouco previsível. Só que Road America, até por ser uma prova que a pista é grande, né? Tem grande extensão. Sempre tem o lance do combustível, e é muito comum a gente ter essas relargadas, essas clean wide checkers aqui, vira um pouco gincana, né, Léo? E é uma pista onde é muito fácil você ter um problema e perder muitos pontos para os outros pilotos. Praticamente, o Chris Buescher, ele não teve prejuízo nessa rodada. Eu acho que uma vitória para o Chase Elliott seria fundamental para ele entrar de vez no título, mas o Buescher conseguiu salvar pontos, né? Vamos para o Kentucky, né? Ver o que vai acontecer. Leonardo? Pô, tava no mudo, velho. Caralho. Isso mesmo, tá? 26, se você, tipo, corta. Mas você ouviu eu terminando de falar, né? Eu vi tudo. Tava no mudo. Beleza. É 26, 27, alguma coisa assim. Tá, 28. vamos lá. Vai lá. Ô, Elião, você tinha. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você tinha comentado aqui do time Rio, né? Então, curiosamente, né, eu vim aqui saber qual foi o melhor resultado dele na Xfinity Series. Né, eu bateu essa curiosidade aí. Vamos ver o que ele vai poder contar pros primos aí, né? Daytona, ele teve um sétimo lugar em Daytona, né, na primeira corrida do ano, em 2012. Depois também a Cooke Zero 400, né, em 2012, foi muito bem também. Esse resultado aí entra, esse décimo primeiro colocado aí entra como o quarto melhor resultado da carreira dele, que também é em Daytona, né? Esse aí são os resultados do time Hill, que conta pros primos aí. Né, Léo? Léo, bastante coisa ainda para comentar, para falar, né, Léo, da corrida. Tipo, foi uma corrida muito movimentada, uma corrida muito bagunçada, né? Uma corrida boa, realmente boa mesmo, né? Tivemos dois grandes acidentes aí, mais bem próximo do final da corrida aí, né? Então, uma corrida muito boa mesmo se ver aí. Eu quero continuar aqui. Elião, posso continuar dando o top 20 aqui, Elião? Manda vê-la. Vamos lá, ó. Aí aqui começa a aparecer a surpresa aqui. O time Hill foi o 11º, o Chris Buescher foi o 12º, apesar de tudo, né, Léo? Ainda terminou o 12º e ainda saiu, continuou com a liderança no campeonato aí, apesar de tudo, aí o Chris Buescher continua líder do campeonato. Então, o Chris Buescher foi o 12º, né, se recuperando. Tivemos também o Ryan Reed, foi o 13º, o Ryan Reed que foi o vencedor em Daytona. Dessa vez ele chegou muito longe de ser vencedor aí. Né? O Mas andou bem, né, Léo? andou Andou super bem. bem, andou bem. E não podemos negar que andou bem, né? Foi um detalhe ali no final, outro ali, por isso que ele não vem, não Foi aquele teve Big nem a One, Léo. chance de Acho que vencer, foi né? o primeiro Big One, Léo. O primeiro. Foi lá no comecinho que ele teve o problema, né? Foi no segundo, no primeiro Big One mesmo, né? Faltando 4 voltas para o final. Depois tivemos o Joe Logano, foi um 14º colocado. O Daniel Soares aqui é fechando o top 15 aqui, né? O Peyton Sellers, o 16º. O Egan Smith, o 17º. O Blake Coker, o 18º. Em 19º, o John Estoril Jr. E 20º, o JJ Ely. Elião, você tem algum comentário para fazer aqui do campeonato aqui? Então, Leonardo, eu acho que digamos que o Chris Buescher, nessa primeira metade de campeonato, ele foi construindo uma vantagem, foi construindo uma de gordura, né? Hoje ele deu, não que tenha dado sorte, porque foi muito competência da sua equipe, né, de ter feito um bom trabalho, e eu acho que deu muita sorte também, porque se você rever o VT do acidente dele, ele bateu 5 vezes, 4 ou 5 vezes ali, né? Só que não teve nenhuma pancada terminal. Às vezes deu uns big ones, que O piloto só dá uma batidinha e já quebra um eixo, quebra alguma coisa. No caso dele foi só amassado. Ele teve um problema de perder uma volta. E também eu não sei se foi sorte ou azar, porque às vezes se ele tivesse não perdido a volta, né, muito provavelmente ele teria sido uma das grandes vítimas do primeiro acidente, né? É complicado isso, né, Léo? O Tardio, que vinha fazendo uma prova muito consistente, muito boa, a RCR tem a receita de competir em Super Speedway, né? É só ver os treinos, como eles, os carros se portam, foi vítima, né? Uma vitória para o Tardino seria muito importante, né? Assim para o Chase Elliott. Eu acho que foi um grande resultado para o Chase Elliott, só que de certa maneira também fica aquele gosto, né? Pô, o meu adversário podia ter terminado fora do top 15, né? E esses pontos que o Buescher salvou vão ser fundamentais lá na frente, né? Para mim, até na transmissão falavam lá que o Chase Elliott, não fosse o Super Speed, o Chase estaria na ponta do campeonato. Tipo, eu não concordo, como a gente vem falando nos últimos programas, né? Porque o Chris Buescher, era bom lembrar que ele venceu duas corridas, o Chase não venceu nenhuma. O Chase liderava uma prova e bateu. Bateu na si, sabe? Esse si a gente tem que afastar na NASCAR, né? E também, importante, tem que lembrar no Iowa. No Iowa, o Chris Buescher venceu o Chase Elliott no mano a mano, né, Léo? Ali, para mim, foi um dos grandes pontos da temporada, onde o Chris mostrou onde que ele era um dos favoritos ao título. E outro ponto foi a prova de Dover, né? Que o Chris Buescher ganhou, não só do Chase, como ganhou de todos os Cup Drivers que estavam na pista, da estratégia não só na estratégia do combustível, mas na própria postura e agressividade de tentar vencer, né, Léo? Lembrando que quando no final daquela prova, além de arriscar tudo no combustível, não foi aquela arriscada que ele tirou o pé totalmente. Ele foi para cima do Bubba Wallace daquela maneira. Ali praticamente neutralizou o Bubba, que vinha muito bem. Uma vitória pro Bubba ali poderia ser um grande ânimo, né? Acabou neutralizando ele. E hoje essa liderança que ele goza aí na frente é algo totalmente merecido, que foi ele que construiu. No mais, o Eric Sadler se recuperou bastante no campeonato. Eu acho que até um piloto para se tomar cuidado, porque a Roush melhorou muito e ele tá aos poucos. Ele teve problema em Chicago, né, Léo? Eu acho que já era para ele estar melhor pontuado, né? Ele teve algum problema nas últimas três provas, né? Ô, Elião, então, um outro destaque também, Elião, esse aqui eu não posso deixar batido aqui, é o Bob Garrett, né? Bob Garrett, logo começando a corrida, teve problemas, foi para as garagens aí, acabou nem largando, largou três voltas a menos que todos aí. Depois tem que ver o caso aí do Bob Garrett aí. Até te fazendo uma pergunta, Elião, você acha que se ele tivesse. Foi na segunda volta, Léo. Foi Levou na até o. segunda. Aquela cena até bizarra lá do tapete de grama lá. Assim, Elião, você conhecendo até um pouco, como nós temos um pouco mais de afinidade aí na Arca aí, né? Estamos sempre acompanhando a Arca aí. Você acha que se ele tivesse um carro da Junior Motorsports, por exemplo, o 5 ou 88 aí, que é um carro que está vivo trocando de piloto, você acha que ele conseguiria fazer um bom resultado, um top 5, um top 10? Eu acho até com o carro da True Star, né? Da JD, né, cara? Porque essa equipe dele é dele, né? É mesmo a estrutura da Arca, né? Ele só aparece no Super Speed. Ele tem um déficit, né? Ele melhorou muito, porque eu lembro que em outros fins de semana ele até tentava se classificar e não tinha um bom motor, né? Não tinha um bom conjunto. Nesse final de semana ele tinha, né? Eu acho que se ele tivesse com o carro da JD ou da True Star, ele poderia fazer boa figura. A gente tem que lembrar também, né, do David Starr, né, cara? Quando ele teve na pista Foi também uma fez um pena, bom viu? papel. Foi uma pena, né? Sim, e a True Star eu acho a coisa bastante complicada, porque até nas equipes pequenas, a gente fez apostando em jovens pilotos, né? Mas pelo menos Super Speeders, quem lembra que a prova de Talladega, até que o Sadler venceu em 2014, né? O trabalho que o próprio Mike Breese e o Tate Starr fizeram ali para cima dos carros da Junior, né? Não sei se você lembra, né? Era até o Casey Kane, o Reagan Smith e o Chase Elliott. Você lembra, né, Léo? Lembro, Que opa. deixou os três carros falando sozinho, até o Ryan Blaney lá. Foi uma coisa fantástica, né? Mas você, tipo, abrir mão para ter um Eric McCrory, um piloto, tudo bem, que leva dinheiro, mas. E dois jovens, que o Cale Conley, que andou muito bem nas regionais, né? Só que quando teve chance na RCR foi bastante inconstante. Aí na True Star tem um carro mais ou menos. Que um piloto bom, experiente, pode fazer bom resultado, só que o cara jovem, assim, às vezes tem mais dificuldade. Acho que o Conley era um piloto que poderia Ele para Truck Series antes, né, um nível menor, né, ali se ambientar, mas foi direto para Xfinity Series, né, acaba tendo uma dificuldade. E o Brad Cook, que é um piloto que é sempre batalhando nos Start to Park da vida, né, o único carro bom que ele teve na vida, né, foi aquele Homestead 2013, eu acho que ele foi até fez a pole, ficou em segundo no grid com a Rebby Racing, né. Mas eu não sei se é um piloto que eu trocaria por um Mark Briz, assim, sabe? Eu não deixaria o Mark Briz até para dar um carro pro Cook, sabe? Eu acho complicado isso. Daí você vê o TriStar se perdendo. Eu acho que o Bob Guerra poderia ser uma boa opção para esses caras, velho. Mas se bem, né, que o Guerra, quem tem que ver as últimas vitórias dele, pelo menos em Super Speed, tem muito a ver também com a estratégia da prova da Arca, né? Porque essa Arca, a gente vai ver, normalmente nessa prova de Daytona, tem vários pilotos estreante de Super Speedway, né? E ele é um piloto mais experiente, né? Ele sabe a hora. E como é uma prova, tipo, de tiro curto, né? Só uma parada. Acho que umas duas vezes ele ganhou a corrida porque ele parou no início, né? Na primeira, na terceira, quarta volta, né? Tem todo um outro contexto, né? Mas eu acho que o Guerra faria um bom papel. E lembrando outra coisa, né, Léo? O estilo de se correr na Arca é diferente do estilo que você corre na Xfinity Series hoje, né? Mas aquele estilo antigo, né? Do trenzinho, né? Não tem esse muito. Não tem esse trenzinho todo mundo grudado, sabe? Um empurrando o outro. Trenzinho que empurra. Leonardo? Vamos então agora para o campeonato. Ou você tem mais algum ponto aí da corrida aí, Leão? Não, só isso, Léo. Só isso. Eu acho que foi uma boa prova. Boa mesmo, né, Leão? Boa. Corridaça, velho. E eu acho que o detalhe é que no final a gente não teve aquele empurra-empurra que a gente viu no Sprint Cup, porque, tipo, a Xfinity Series, ela não mudou os carros da época que se corria em dupla, né? Eles só, acho que, diminuíram a entrada do radiador, né? E proibiu, né, você ficar empurrando um ou outro. Nessa prova eu não vi muito esse empurra-empurra, né? Como a gente viu em outros dias, né, Léo? Acho que a terceira prova que tá, eles estão competindo desse jeito, né? Quarta prova, né? Quarta prova. Você empurrar o adversário foi banido no início do ano passado, né? Certo, né? Tudo bem que teve esse lance de ter poucos carros na pista, né? Só tinha uns dois, três carros que não tinham nenhum dano, né? E acabou prejudicando isso, né? Leonardo? Oh, falar em dano, ele foi engraçado, né? Um monte de cato cheio de Só adesivo. sobrou o Cidilo. No último Big One Só só sobrou. Acho que o Cidilo. só os. Mas também no domingo ele bateu por uns 4 anos Não, que também, ele né? conservou no sábado, acabou com tudo no domingo. Mas foi bem Bateu interessante mesmo. pelo resto do ano, Já né? bem batido. Foi interessante porque foram os carros tudo parando no pit, martelada, pisando em cima, pulando em cima, né? Colocando adesivo preto, desconfigurando completamente o carro. Então, esse foi um momento bem interessante, bem legal da corrida aí, nesses, né, últimos dois acidentes, onde vários carros foram envolvidos aí nesse acidente aí. Elião, campeonato então, Elião? Pode ser, não. Então vamos lá. Só para finalizar aqui, né, os números da Xfinity Series, né, foram sete bandeiras amarelas e tivemos nove trocas de liderança, tá, pessoal? Isso aí foi o que aconteceu aí durante a corrida aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aos acidentes aqui. Primeiro foi o número 35 que rodou, né? Rodou na curva 4, depois o número 14, né? Depois tivemos um problema entre o carro 14, perdão, entre o carro 70 e o carro 33, né? Sobrou alguns empurrões aí, mais calóricos aí, mas no fim acabou todo mundo se estrepando. Depois tivemos também o carro 14, que se não me engano era o Conley que estava nele, né? É, o Conley estava nele. E tivemos também os dois Big One aí, onde que foram bastante pilotos envolvidos aí. Pessoal, esses foram os números então, né, da corrida. Agora vamos para os números mais importantes aí, os números que todo mundo está sempre esperando. Chris Buescher é o líder do campeonato, meu amigo Hélio Lima. Os seus comentários aí, só deixa eu passar o top 5 aqui, tá? Chris Buescher mantém a liderança, ele é Elliott Stardew no segundo, Ty Gibbs no terceiro, Egan Smith o quarto e. Perdão, Chase Elliott é o segundo e Elliott Sadler é o quinto colocado no campeonato aí. Só que o Elliott Sadler está 71 pontos atrás do nosso amigo Chris Buescher. Elião, seus comentários, por favor. Então, Leonardo, é o que eu falei. Poderia ter sido um final de semana melhor para o Chris Buescher, né? Até na minha opinião, um dos melhores pilotos que compete nesse tipo de pista dos regulares, né? Não deu muita sorte, né? Mas conseguiu terminar ali no. Perdeu poucos pontos. Perdeu, não, ganhou pontos, né? E agora praticamente vai ficar a briga ali entre o Chase Elliott e o Chris Buescher, né? O Chase Elliott, agora o que só basta a vitória. Que eu não tenho a conta aqui matematicamente, mas se ficar muito nesse banho-maria aí, o Chase tira 10 pontos em duas corridas, aí chega no outro final de semana, o Buster já recupera 5, aí não vai ter muito problema. Tá começando a ficar como foi no ano passado, né, Léo? Do Chase contra o Reagan Smith, né? Bem por aí, Leão. Bem por aí. É, como você falou E mesmo. lembrando uma coisa muito importante, né, Léo? O Chris Buescher é um piloto muito bom em road course. Ele venceu em Mid-Ohio no ano passado. Venceu. Eu não lembro qual foi o resultado dele em Green e em Mid-Ohio, não, perdão, Road America. Mas ele venceu uma prova da ARCA também em Road America, teve em 2013 ou 2012, acho que em 2012, eu não tenho certeza. Ou seja, é um piloto que sabe virar para os dois lados. O Chase também sabe, né? Só que nos road courses é uma prova wild card, né? Mas é diferente do Ty Dillon, por exemplo. Eu acho que não é um piloto. Não, o Ty Dillon, quem não anda bem no road course é o Austin, né? O Ty, ele anda bem. E é bom a gente ficar esperto pro próximo final de semana, né, Léo? Porque o Kentucky talvez seja a melhor pista da RCR, né? É, pode ser que sim, viu, Leão? Ó, só para falar aqui do Chris Buescher ano passado, né? É, melhor resultado dele de chegada aí. Perdão, melhor resultado não, né? Vamos só falar dos road course aqui. Foi em Alcat Lake, né? Em Road America ele foi 18º. E Green ele foi o 29º. E Mid-Ohio ele foi o vencedor daquela etapa de Mid-Ohio o ano passado. Tá aí, Elião, os números aí do nosso amigo Chris Buescher. Elião, mais alguma coisa a acrescentar, Elião? Só isso, só isso. E terminando, né, que eu acho que as chances de título do nosso amigo Bob Wallace já era, já não tem mais chance alguma. Ele que, inclusive, depois da prova, é reconhecendo que ele não tem talento, não tinha talento, mas não sabe andar em Super Speed. Eu achei bastante honesto o que ele falou, porque não ficou jogando a culpa na pista, né? Ele meio que pegou a culpa, né, dele não saber andar nesse tipo de pista. E como você tem, né, Léo? Até um ponto de discussão, né? Engraçado como alguns pilotos de nível ótimo não conseguem andar nesse tipo de pista e outros mais humildes, né, conseguem andar, né? Meu amigo Edu Lima, podemos encerrar o bloco então? Sim, Léo. Então vamos lá Isso aí. então. Pessoal, esse foi o bloco da Xfinity Series lá em Daytona, né? E voltamos daqui a pouco então para o bloco da Sprint Cup.